versos pra descrever o que sinto. São muitos, mais que palavras que rimam. Um batalhão de sílabas que decodificam um pensar, um sonhar, uma dor, um sorriso. Amigos dos versos, diversos universos conquisto. Caio, levanto e prossigo. A cada amor fonético, sonora a estética do conflito. Pois, se canta no manifesto completo, repleto de suspiros, aspiração por dias melhores, eu digo. Amigos diversos dos versos permanecerão de pé. Pois o rap também é arte. Em meio aos labirintos, confusas as partes, enigmas na mente de cada indivíduo, caminhos rudes e sublimes percorridos. Atrevido e envolvido, quatro naipes, diversos amigos, quatro elementos atentos em todos os sentidos. Rap me ensinou a respeitar e ter respeito, todo mundo igual e tal, cada um de um jeito. Diversos amigos, amigos diversos, amigos confessos, línguas do fracasso, línguas do sucesso. Amigo dos manos, amigo das minas, amigo de esquina, amigos que deixa pra lá, a vida ensina. Quanto mais o tempo passa, meus amigos, passa o tempo, vou colecionando amigos, tempo fora, tempo dentro. Independente de estilo, fulano, ciclano, respeito é pra quem tem, eu sei, há mil anos. Cada um na sua, todo mundo unido. A rima é uma bala, o alvo seu ouvido. Tenho diversos versos de duplo sentido. Você quer o que, neguinho? Atrevido e envolvido. Amigos diversos, a mágica, música métrica, o fim do fenômeno que rima, forma genérica, visão periférica, vários modos, estilos e tons. Você quer o que, neguinho? Que vem os bons. De tantos amigos que tenho, de todos os amigos que foram, amigos B.O., amigos crioulo, amigos branco, os pivete, o curinha tá no clap. Tem o Eric, 12, o elenco, os molecas, mina que me almeja, amigas de sexo. Unifeita todas deseja uma noite de versos, mil grau bus, mil fita, várias na cara, mas poucas que trinca. Tenho amigos de copo, amigos de bolso. Se tu marca, toca negão, ganha pinta nos rostos. Tenho amigos bandido, outros que mata. Vários pés de breque com as 10 abraça. Vim pra somar. Cê quer o que, neguinho? Safra nova. Nós tamo aqui, neguinho, faz aposta. Nós somos assim, neguinho. Ato. Amigos diversos, a mágica, música métrica, o fim do fenômeno que rima, forma genérica, visão periférica, vários modos, estilos e tons. Você quer o que, neguinho? Que vem os bons. Camisa 10, titular, com microfone na mão, apresento pra vocês a mais nova união. Hip hop underground, 100% original. Pé de breque atrasalado, quando ouve passa mal. Diferentes e não igual, como vários paga pau. Que se diz ser seu amigo, mas não vale um real. Se achando o tal, mas com seu tipo eu tô esperto. É só com os verdadeiros que eu esbanjo os meus versos. Pra você que pensou que a união só faz açúcar, se enganou. Aqui é o som da trupe, negou. Desde moleque no rap, no maior style de black, ouvindo branco e pivete, palmas que os mano merece. Não tem estresse, moro, aqui só tem rimador. Diversos amigos colou e representou. Viajo na base sem tirar os pés do chão. Versos na ponta da língua e microfone na mão. Por favor, preste atenção no som e na dicção. Versos improvisados vindo do meu coração. Pros comédia da mídia não faço média nem pose. BBS é a trupe, produção Eric 12. Amigos diversos, a mágica, música métrica, o fim do fenômeno que rima, forma genérica, visão periférica, vários modos, estilos e tons. Você quer o que, neguinho? Que vem os bons. Um a mais na trupe, sem truque, amigos diversos, eu quero paz. Se curte, não curte, valoriza o ego aí, rapaz. Que cê quer, neguinho? Moleque doido, que cê faz pra ir até o fim? Ficar no jogo, deu homies de novo, leste sul, contra-ataque, vários shows, várias apresentações, sem ganhar nada, que não é do Dubai. Na trupe, um a mais, se entra, clique, clique, vai, você não sai. Deu branco na mente, Max B.O., chapa quente, crioulo, doido presente, BBS no pente. Matou a charada sem mistério, Grajaú. Amigos diversos, respeito, um por um. Não é qualquer um que se envolve, Lakes, Zona Norte. Devagar, devagarinho, nós tá tentando a sorte. Quem ouviu, viu, vixi, muita treta. Meu parceiro, que guarda com carinho umas bombetas. Longe das treta, firmo take da trupe inteira. Revolução no MySpace, amizade verdadeira. Amigos diversos, a mágica, música métrica, o fim do fenômeno que rima, forma genética. Visão periférica, vários modos, estilos e tons. Você quer o que, neguinho? Que vem os bons. Aí, branco virou, demorou, é nóis que tá. É pra fortalecer o rap. Tamo junto, moleque, tamo junto, moleque. O rap enfrenta um mau momento. É nós que vamos mudar, criando novos talentos. Seja bem-vindo, atrevido. O rap unido é aquilo, vence o inimigo. Por onde andei, amizade eu conquistei. Eu sei, o tempo é rei, me mostra quem é quem. Na caminhada fui cantar em Aracaju. Nordeste, litoral praiano, sol, céu azul. Água de coco, retirada do pé. Um sonho não foi ilusão, a fé me mantém em pé. Mano de fé, mano de fé. Assim que é, já é. Mano de fé, mano de fé. Amigos diversos, a mágica. mágica, música métrica. O fim do fenômeno que rima, forma genérica. Visão periférica, vários modos, estilos e tons. Você quer o quê, neguinho? Que vem os bons? Amigo, quanto tempo pra pensar? Diversos, tantos pra desconfiar. Incrível, tem contigos verdadeiros. E quando eu preciso, vão estar. Me ligou, a tupi, acionou, trambicou comigo. Jogo meu mato seguro, tranco correndo, cubano. Uma pá de zica pra me atrasar, o mal tá me atentando. O amor pelo som, avisando o som. Presente é o dom que Deus me dá pra me libertar. O flow é métrica, rima completa. Chegar às metas, o grito de desabafo que berra um poeta. Que canta as cores, canta as cores. Canta o ódio e o amor. Canta o olhar de um velhinho, canta a brisa e o seu valor que tem. Hein? Avisa que tem o calor que tem. O abraço do seu filho que te vê como um grande man. Não tem quem não quer, rima contra a maré. Fica com os pés no chão. Firme um coração, tudo que quer, quer. Fica difícil, né? A vida é dura e dos meus amigos não desisto. Amigos diversos, a mágica, música métrica. O fim do fenômeno que rima, forma genérica. Visão periférica, vários modos, estilos e tons. Você quer o quê, neguinho? Que vem os bons? Somos amigos diversos em cada verso rimado. A cada dia vivido, o universo mostrado. Cada indivíduo chegado, divido, verso aliado. A satisfação de lutar pela música do mesmo lado. Longe, mais perto, e errado nem pelo certo. Se tá esperto é só ligar quando o papo é tá aberto na cena. Perigo e sorte a pena, de vida e morte é isso mesmo. Ligando os extremos, sul e norte. Quem não errou que me culpe, quem não acertou me desculpe. B.O. chega sem dó, com os mano da trupe. Sou papapá, sua família, seguindo na trilha. Cartas na mesa e a estrela que brilha. Ele ilumina nosso caminho, devagar, devagarinho. Ensinamos pros pequenos que aprendemos com os velhinhos. Com esses não tô sozinho, entendeu o que eu digo? Esse é o significado do que é ser amigo. É isso aí, amigos diversos, diversos amigos. Amigos de rimas, diversas rimas. A trupe, Max B.O., Félix, charado e atrevido. Crioulo doido, branco. Bate aos família, é nóis. Valeu! Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p